Felipe Rett é o aço, minha banca é o bicho. Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso. Nas ruas do TTK fumando vários. Mulheres pra lá e pra cá, escanque à vontade, bota os e-carros. Gosto de viver, gosto de viajar. Sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Eu tenho trabalho que todo homem pediu a Deus. O estilo de vida e o salário que todo homem pediu a Deus. Um revoltou, irmão, causando pânico. Chapado, bonado, doidão, eu tô sempre voando. Bolado, montado no ourão, estouro, estilo vandalo. Meu bonde chegou, meu bonde chegou. R.E.T. é um escândalo. E o funk e a rap é o trap rimando rasteiro. Oi. E o funk e a rap é o trap do Rio de Janeiro. Oi. Um copos pro ar, cata com cabelo ao vento. Fogos e tiros pro alto, quem é jogador? Indo o momento. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre. Ei. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Ui. Vivendo avançado, ganhando e ganhando. O mundo como se fosse um quadrado, nós domina e cada um ganha um pedaço. Enquanto a pirâmide me guia pra ter sempre a visão. E passa tudo pra caneta, dinheiro e treta. Faço por mim pelo bonde. Quando eu falo eu digo nós. Hoje eu tô vendo mais mulher pelada que o cameraman de um filme porno de lésbicas. Ha, vem, não que eu só queira vencer. Ha, é que eu não posso perder. Conhecido no país, respeitado no bairro. Fiz meu nome rápido, igual viajante de jato. Dei a lei, mas eu bato o martelo. Os dentes de ouro é o sorriso amarelo. Inimigo vem ao monte igual pacote de biscoito. Mas no fim sempre viram farelo. Independentemente de fã, plante no presente seu amanhã. Meu talismã é um batidão. Na São tudo bom é o talibã. Onde não tem espaço pra bambambam. Asfalto do catete é o Vietnã. Esqui no gelo é o meu divã. Vendem fumando até de manhã. Eles falam, falam, nunca vão dizer. Tô numa margem NMD. O VVZ, o pico, caralho. Pique, trem, bala, RVL. Hoje vou morrer de tanto viver. Filho da rebeldia, FRT. TBM, manca, sagaz. Sou dado vivas pela eternidade. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre. Ei. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Ui. Vivendo avançado, ganhando e ganhando. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre. Ei. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem. Ui, ui, ui, pra sempre.